Fogo Santo do Senhor está descendo nessa igreja. Vamos cantar, irmãos. Vamos louvar. Nessa igreja tem fogo. Tem fogo em volta do altar. Tem fogo pra todo lado. Não deixa o fogo apagar. Nessa igreja tem fogo. Tem fogo em volta do altar. Tem fogo pra Ele faz.